Vai, Bruninho! De madrugada o crente vai buscar poder. Vai. De madrugada o crente vai buscar poder. Quero te ouvir de novo.